cima, lá vem a primeira. Bora, bora, bora. Esquentando, bola na batida, na batida, na batida. E toma no caqueado, no gingado, caqueado, vem, vem. Vai começando o bagulho do Dudu! Patre Patrese! Aqui pra cima com a gente, o Marcelo também, a Pena, a Thaísa também, o Giovanni Gomes, o Zé, o Igozinho, bom pra cima. Toda bandida, toda bandida, toda bandida, bandida, bora, bora, bora, bora, bora. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock. Sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada. É o baile do Patrese que vicia a multidão. Vai começando! É o Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. Começando, vamos nessa! É Chupitel, é Chupitel, é Chupitel, é Chupitel. Júnior Santorini. É Chupitel, é Chupitel. Um, dois, três, virou! Com a gente. Um abraço aqui do Patrese, garoto. É o gigante na parada, em Magre. E a novinha no motel, novinha no motel. Lá vem, lá vem, lá vem. Tira mais uma, mais uma, mais uma. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Patrese. Um bum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o Dudinho assim cantou. Vamos lá, vamos lá. Crocodilo Prime. O DJ Fernando Mixi. Um abraço a você, DJ Fernando. Número de baile, tá aqui comigo. Ó, Fernando. Aquele abraço do Patrese e Marlon Beach. Eu quero que tu vá. Vai comigo, vai comigo, vem comigo então. Não, não, não, apaixonou pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tá me ensinando mesmo sem saber, e é com medo que eu vou te esquecer. Espera. Equipe Super Choque também, o eletrizante, galera, tudo aqui, ó, aqui, aqui. Gigante. Gigante Crocodilo Prime. Amiga Poutiane, eu vou comer também suas amigas Poutiane. Chama essa bandida, chama. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. O animal foca tudo. Bandidas. É o baile do Patrese. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Só as melhores detonando tudo. Aí tá vindo comigo, garoto. Cê tá no baile. Você partiu meu coração. Baile do Patrese. E de mão dadas não ia andar. Agora vejam só. E o quê? O jogo virou. Como esse mundo. E aí, Lúcia? Aqui comigo. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Patrese. Acho graça porque não restou. O Croco aqui, ó. Aquele abraço. Agora vai sofrer na minha. Pelé também. Mão. O Diel Paulo Mendes. O Hamilton. Clay Gomes. E essa primeira dama. Poderosa a Daila Mendes. Todo mundo no animal. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo, Mix e meu DJ. Vai pra cima. Não para. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Toma essa deitada. Hoje eu vou dar-lhe a deitada. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Ei, caçadores, então bora, vai. Não é mais no 14? É. Vem. Agora é no 18ão. DJ! Ei, DJ! Vai! Faz o caquiá. E toma caquiá. O bora aí doidando. Toma! As vi que tem doida quando tô no crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau. Tá mil grau, vai! É o baile do Patrese. Agora! Gigante não para, pra cima, agora. Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Galera do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima também. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu. E só quem tá feliz dá um grito aí. Quem tá solteiro faz barulho. E quem tem vizinha fofoqueira dá um grito. Um, dois, três, agora! Sai, sai! Sai da frente, o DJ que tá tocando é o número 13. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Cauê Macedo aqui comigo também, um abraço! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar, você ter. Equipe Choque Eletrizante, aqui comigo, um abraço! Sacarion! O que me fez sofrer? De crer. Vamos lá! O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é a página virar. Me segura! E aí, Marcelo? Tá comigo também aqui no Animal? Um abraço do Patrese! Você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. E o quê? E o quê? O que me fez chorar. Vem mais uma! Vem! Olha que ela virou, virou, virou! Ela ficou safada. Ficou cachorra e nem quer saber. E o quê? Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro clube, ela virou moleca doida. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho. Vai! Bota nela! Bota aqui. Ela é novinha, ela é muito louca. Ela não fica só de beijo na boca. Ela vai pro baile de favela. Vai sentar pros amigos na boca. Vai sentar pros amigos na boca. Vai sentar, sentar, sentar, sentar. E vai sentando, vai sentando, vai sentando. Vai sentando, vai sentando. Senta, senta, senta, senta. E aí, nome? R.A. Boutique. Do empresário Anderson. R.A. Boutique. É do que Gold na parada. Toma no caqueado, no gingado. Caqueado, no gingado. Caqueado, no gingado pra cima. Saca a praia também no telão. Fechado com o baile do Patrese. Empresário Eric. É saca a praia na parada. Juro nas carnes. É o açougue número 1 do bairro do Juru, de Belém do Pará. Segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura. Toma, toma. E a abelhinha mais famosa do estado do Pará também. Boutique Multimarcas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Barbearia da Vila. É a galera que dá o trato no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Toma, toma, toma, toma, toma ali tapinha. Toma ali tapinha. Toma ali tapinha. Toma ali tapinha. Toma, toma. Aí, neguinho, te liga, te liga, te liga, te liga aqui, ó. Segura, vai, vai. Lidia, ô Maridia. Toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Um, dois, toma, três, essa é top! DJ Patrese! Baile do Patrese é bagulho doido. Vamos que a gente tá na área! Me segura! Tu tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Tu mudou quando soube que havia a ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quero pensar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como dançar, bora curtir. Peço pra alguém. Marcelo Neguinho comigo também, um abraço! Deixa de ciúme, foca aí. Senão você vai me perder. Tá na hora. Então gira! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agires assim. Crocodilo. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto. E a galera do Paysandu, feliz da vida que o Paysandu ganhou de 2-0. Foi isso, foi? Quem acredita que o Paysandu não vai cair, dá o grito. Vamos nessa! Também o Luan. Porque você vai ser minha mulher. Lá do 40, é isso, Luan? Nada agora. Bagulho doido, pode crer. Tudo mudou. Tua mãe confiou. E o quê? E o quê? Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, bens. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. Teu menino apaixonado. Vamos dançar, bora curtir. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Vamos nessa! Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Só quem é do Flamengo joga a mãozinha pra cima também. Galera do Flamengo na palma da mão. Tem alguém do Corinthians aí? Tem? Quem tá solteiro joga pra cima. Joga pra cima. Só quem tá feliz. Só quem tá solteiro. Bora. Quem tem amigo corno dá um grito. Aê, aê. Aê, aê. O quê? Aê, aê. Como é que é? Aê, aê. Gira. Bebe toda! Pode beber muito, mas não passa mal! Pode beber muito, só não pode passar mal! Pode beber muito, só não pode passar mal! Vai. Pode beber muito, só não pode passar mal! E vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira! DJ! Patrese! É o baile do Patrese! É o baile do Patrese! Pra cima! Patrese! Então bora! Lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Vem na manha, vai! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. A gente, galera de vigia, bora! Olha bem pra mim, amor. Oh, olha bem pra mim, amor. Oh, não deixa eu ficar como estou. Oh, só pelo tua minha dor. Pelo teu amor. Oh, oh. Toma caqueado, toma caqueado. Agora, agora. Uma vez. Vai girar, vai. baile, meu top do Pará. Patrese, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, e vai bebendo e vai fumando, toma, toma, toma, toma! Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós, nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar. E aqui em Bragre, papai, de tanto... Crocodilo tá na área. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo e nos faz felizes. E o que? E o que? Mas o mundo nos chama loucos. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Porque contamos. E os loucos me chamam loucos. Equipe Super Choque também. Detonando muito show. Super Choque na parada. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos. Vem no dia. O Gel também. O Felipe, o Neto. O Baby, o Nego. A Adriele, o Daniel. Já por aqui curtindo o Crocodilo. Porque tatuamos. Eles estão aqui, ó. Aqui no baile do Patrese. Do nada também! Tu gosta dos carinha aqui, não? Tá doido, doido! Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. Fala, moção. Foto Prime! Você que é bonito ou feio? Só você bater essa foto aí. Amigo Luan Santana, na Foto Prime. Você sai bonitinho na foto desse, de caçada. Bora pra cima, Foto Prime! Lindo de bonito! Você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos já, o animal. Você vai ver dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Vai ter putaria, vai ter tudo. Hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Quem gosta de fazer amor no escurinho dá o gritão. Agora! Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O Patrese pirou de... Vamos nessa, Flávio! Pou, pou, pou, galera de breve! O Patrese pirou de vez. O bagulho vai ser doido. Pou, pou, tei, tei, tei. O Patrese pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O Patrese pirou de vez. Alô, Melri! Ei, Betinho Playboy! E o quê? Cléo, manda uísque pra nós, hã? Hoje no Crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar. Vamos lá! Que hoje todo mundo vai tomar. Toma, toma, toma, vai! Apaga tudo que o show vai começar. Já começou! Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Explode o bagulho! Agora, agora, agora, agora! E treme esse bumbum, treme. E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. E quebra esse quadril, quebra esse quadril. Quebra que o baile mais famoso agora detona se. Um, dois, três, quatro. Top DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrese, DJ. DJ Patrese! Família Maguari, tá na fronteira, família Maguari, sempre no animal. Gigante Crocodilo Prime. Custa tanto viver, sente, sente, sente. E aí? Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Então bora, bora. Eu só te peço mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Pra se ligar, vai! O baile do Patrese é moral, é moral, é moral. O gigante crocodilo é mil grau, é mil grau. Essa é a parada. Grau, essa é a parada. Essa é a parada. Essa grau, essa grau, essa. Essa é a parada, meu irmão! Essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, essa grau, é o baile mais famoso do estado do Pará. Aqui. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. Vem dançando, vem dançando, vem. Esse é o baile do Patrese doida. Bota pra doida. Bota pra doida. Bota pra doida. Bota pra doida. Esse é o baile do Patrese doida. Bota pra doida. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu... Então senta! Sabe aonde você tá? É no baile... É o baile do Patrese. Ah, solta, ai, solta, ai, solta! Me solta, solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. E a galera dançar, invade! Dançar, dançar. Ai, me solta. Aqui em bagre, papai. Deixa eu dançar. É o gigante, é o croco. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Toma isso, ai, me solta. Pode chegar, que a festa vai começar. Bale da Penha, sempre lotar. Do jeito. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos? E o quê? Que são perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, na intenção de fuder. Eu te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te. E aí, mulherada? Levo pro meu... Pra dançar! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Gerente Murilo, tá na hora, papai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, velhinho, música SP? E aí, velhinho, música SP? Pode comprar pílula do dia seguinte, pode comprar...

bagulho ficou sério. Então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese. Que pra batão grandão. Tu gosta, não gosta? Que pra batão, pra batão grandão. Vai! Tu gosta, não gosta? Gosta? Tu gosta, não gosta? Pega, vai. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Quero trair. Ah, você quer trair? Quer? Na dancinha! E o quê? Gigante Crocodilo Prime. Essa aqui o Magrin fez, vai pra todas as novinhas. Senta! Senta em mim, negoção. Caraca! Fica em mim, vai novinha. Senta em mim, negoção. Fica em mim, vai novinha. Senta em mim, negoção. Fica em mim, vai novinha. Se tu for educada, até parto pra tua amiguinha. Senta em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim, negoção. Fica em mim, vai novinha. Senta em mim, negoção. Senta! Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí! Galera do Remo, joga a mãozinha pra cima também! Quem vai amanhecer aí, dá o grito! Quem vai sair daqui muito chapado, faz barulho! É agora! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! Sacode tudo, bagre! Tá pegando fogo! Joga pra cima! Explode, tome! Te liga, vai! Do jeito! Bora pra cima! 1, 2, 3, vai! Grab somebody sexy, tell them hey, give me everything. É bagre, papai! Vem dançar! É a família Casa Farias, é isso? Aqui presente com a gente, 100% do Prime! O Alex também, do Aya! O Billy também, o Cid, o Elias, o Luiz também, o Max e o Rony. Tá todo mundo aqui. Vamos lá. Esse aqui é o Crocodilo. A gente toca de tudo. Vem dançar. Sai do chão! A torcida do Corinthians, dá um grito! E a torcida do Flamengo dá um grito também! Só quem tá feliz! sabe, pode apagá-la. Quem gosta do escurinho aí, dá um grito! Quem gosta de fazer fumaça? Para todo mundo! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bora, Carioca! Bora, Felipe Lobby! Lendo Brasil, pra cima! Say, e agora? Be ready for the next episode. Hey. Ai, rapaziada! Só os usuários! Every day! Já também, o usuário! É tudo cozinho! Agora! Que vem. Cadê o isqueiro? Não solta! Pra dançar! Vocês! Oh, Luke! Do jeito! Mas tá na hora! Bora! E na batida, na batida, na batida! O bola no batidão! Bola no batidão! Lá vem, lá vem, lá vem! A primeira, a primeira, a primeira! Não para, não para, virou! Aquece, bate, bate! Também, sem a Sandy. Jamilho, o Zaio e também o Peixe. Tá todo mundo no animal, animal. E o quê? E o quê? Patrese. Pra cima! Meu amor, vou encontrar você. Omega Príncipe. Aqui no Croco, bora! Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Animal. Crocodilo. Crocodilo. Crocodilo. Giovanni Gomes, Marcelo também, Osvaldo, José também, Mediel, Igorzinho, tudo aqui, ó, grande abraço. Eu tava tão apaixonada que não... E aí, nome? Tudo é R.A. Boutique. R.A. Boutique. É Duque Gold na parada. Vamos nessa. Vamos pra cima. Vale do Patrese. O telão, Duque Gold. Vamos nessa, empresário Anderson. Tamo junto. E o quê? Mente tão bem que parecia verdade. Tudo que me falava. E ainda estou te amando. Mente tão bem. Eu cheguei a imagem. Nosso amigo Super. Esse amor era o Dinho. Mas e o Dite também, Andressa. Aqui comigo. Mente tão bem. Toma mais uma. Marcos também, o Marlon. O Iri e o Matheus. Um abraço. Então fala, vai. Estou cansada de escutar suas promessas. Cansada de implorar pra voltar. Como é que é? Eu nunca imaginei sofrer tanto assim. É o baile do Patrese. Tem um motivo pra partir. Gigante! O teu cheiro está em mim. Chego a te sentir aqui. Só me resta entregar nas mãos. Alô, Tiaguinho, manda ver. Desgraçado, não vai, não vai, não vai. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? O Ted Nike também aqui com a gente. Grande abraço, garoto. Tanto frio, eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? E o que? E o que? Bonita, fecha bacana aqui embaixo. E a gente chega chegando pra detonar tudo. A noite é uma criança, papai. E a galera vai pra cima. É Croco! Esse som bate forte em mim. Junto com o Salomão na direção. E a equipe para o vermelho. Vou amar. É o baile do Patrese. Desculpa, nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Deve saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. E o quê? Nem vem dizer. Crocodilo, o animal. O DJ Marlon também, junto com o Pedro, a equipe Nike, arrepia, moleque. Eu vou revelar agora. Mototáxi também. Com certo, até tem mais. Mototáxi na parada. Eu não sei. Era 800 depois, viu? Pega, por isso eu vou fazer uma declaração. Pra registrar o que passa no meu corpo. Equipe Super Choque. Frisante. Eu me canto de ver dos fins. E agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder. Então vem comigo. Defender meu coração do mar. agora, tem que ser delicada. Sou líder. Vamos lá! Meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. O que, que eu vou fazer sem esse teu amor? Um abraço também, um beijão, a Thaia. Aqui presente com a gente. Um abraço aqui do Patrício. Você tá no baile, mulher? Vamos que vamos! Eu também só de boa no croco. Tamo junto. Sonhar, aí, quer dizer, a produção do croco. Você tá que tá, né, garoto? Também a Edna, o Genilson, a Cristina, a Adriele, a Lia também. Falar, tudo todo mundo aqui é muita gente.